De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Escuta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta pra variar. Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui. De mentira, ideiazinha ou falsa promessa, falta tempo, paciência de viver, eu tenho pressa. Já dizia minha velha, não se leva nada dessa. Depois da morte resta seu legado aqui na terra. Só que muitos confundem esse legado com falso reinado. Inflam como sapos quando são elogiados. Existem também os que nada têm, usa o pouco que tem pra desfazer de alguém. Eu sou é pelo cara que no rap trabalha, concilia sua vida na rima da batalha. Não fecha com canalha, nem joga toalha no ringue da pista, nas cordas da baixada. Pobre e rico são comidos pelos mesmos bichos. A diferença é que o pobre que sofre quando vivo, eu só fico triste quando vejo no movimento jovens escritores moldados com o tempo. Abre os dentes, mas não abrem uma porta. Oculta informação pra se sentir o foda. Por esses motivos cada vez é mais difícil, mas pra quem ama, nada é impossível. Com os parceiros verdadeiros, rumo aos morteiros, e se preciso for, acabo com seu pesadelo. A honra serena, na hora do problema, buscar autocontrole de forma suprema. E não se prenda, se usa a carapuça desse tema. Todos vão morrer, independente de dilema. Então respira, sinta de verdade a energia, o carinho acolhedor de quem não te conspira, mas pira no seu jeito louco pouco de andar, olha de uma forma vendo o tempo voltar. Por estrutura familiar e outros fatores, semeei amor, mas nunca vi as flores. Mas ó, não desisti, nem tenta me iludir, colocando empecilhos, coisa que aqui vai destruir. É só a geração que não foi à biblioteca, procura o nome errado que tio Google conserta. Desigualdade social até dentro do rap, eu tô ficando louco, começa entre os moleque. Tristeza enfraquece a essência que merece, o amor que é verdadeiro eternamente adormece. Esquece se o ouvido se limita, a origem da batida, velhas panelinhas, rimas decoradas em linha. Nem tenta me enganar, que eu já tô ligado, parecendo até refrão, e você diz que é improvisado. Quando me vê chapado, pensa duas vezes antes de expor seu comentário. Ouvi algum conselho e tô estudando pra caralho, e num breve futuro eu não me passo pra otário. Mas tenha cuidado, um pouco de respeito com quem é insurreição, um cara homem verdadeiro. Com os erros aprendi e seguirei assim, tenho pressa, pois não sei qual que é o dia do meu fim. Minha cara tá aí, respondo a perguntas. Vou pro cachorro com consciência na conduta. Pra quem chegou aqui só me resta agradecer o dom de escutar o que se faz por merecer. Não adianta mentir, tentar me iludir, aprendendo com os erros é assim que vou seguir. Não adianta correr, tentar se esconder, onde quer que esteja o bicho vai pegar você. Não adianta mentir, tentar me iludir, aprendendo com os erros é assim que vou seguir. Não adianta correr, tentar se esconder, onde quer que esteja o bicho vai pegar você. Um salve Melquisedec nos instrumentais, Paraná, Londrina, UDV, Conexão, Salvador, Bahia, periferia.